o término dessa nossa transmissão histórica do Ronca Ronca. Eu vou chorar muito. E eu trouxe um estoque forte de lencinho de papel. Tudo bem com você, Alcir? Vai aguentar o tranco até uma hora da manhã? Aham. E como sempre, David Bowie, iniciando nossas edições muito especiais do programa. Mas hoje ele teve um concorrente igualmente poderoso. E eu fiquei na dúvida até o programa realmente começar. O concorrente... Rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Mais um mega clássico do Ronca Ronca, tanto programa quanto festa. Victoria com The Kinks. E nós mostramos muito também o The Fall, petrepando mesmo a mesma canção de Ray Davis. Nossa audiência, como sempre, rasgando a galáxia, meu amigo. Salvador, como sempre,

quando fico cego por ti. Bem, se não for amor, eu segue. Bem, se não for amor, eu fico. Sigo, sigo, sigo, eu fico cego por ti. FM. Como é que é o nome da mulher do Pretender? Pô, posso falar, tô trabalhando, mas dá pra falar. Vamos lá. Valeu. Playboy with a whole lot of soul. They call me Good Time Charlie. Playboy with a whole lot of soul. I'm the love of the big time spenders. I keep a pocket full of gold. It's all right now. Wow, baby. Ronca, ronca. Aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. Fundo The Meters, os príncipes do funk de Nova Orleans. Lembrando que esse é o Ronca Ronca, pela primeira vez em sua história, indo ao ar às 8 horas da noite, emoção muito forte de nós subirmos o Jumboteco com um dia claro. Muita loucura, né, Alcir? Inédito, né? É uma coisa de doido, cara. E por nós estarmos 2 horas antes do horário tradicional, nós temos algumas arestas dentro da programação da Oi FM para acertar. Então, a cada meia hora, nós vamos fazer algum contato com a nossa base. Procede, Alcir? Positivo e operante. Um desses contatos é agora? Agora. Joãozinho, só fecha bloco, hein? Daqui a pouco a gente volta. Alcir, você tá com a voz diferente, cara? Oi, aqui é o Marcos Valle e estarei em breve no Ronca Ronca aí com vocês. Aguardem. E aí, Maval? Aqui é Haroldo, Henrique, Samuel, Lelo. Nós somos o Skank. Estamos com você no Ronca Ronca. Sim, este é o Ronca Ronca, que começou às 8 horas da noite, pela primeira vez em sua história, por conta dessa edição histórica, marcando o programa de número 300. Hoje é o Ronca Ronca de número 300 na Oi FM. Então, nós estamos ao vivo de 8 horas até 1 completando 300 minutos ao vivo, rasgando brasa de Porto Alegre a Recife. Tá bom, não? Nandão, um prazer ter sua pessoa a nível de gente ao vivo de volta ao coração da nação ronqueira. Mas eu nunca estive ausente. Sim, mas ao vivo eu tava sumidinho, né? Ah, isso é verdade. Ô, Juventude, obrigado. Falando em 300 programas, 300 minutos, mais de 5 anos de Ronca Ronca no FM, eu queria pedir uma ajuda aos nossos ouvintes, aos seus ouvintes. Pois não. É, se é que você já não fez esse cálculo de quantas horas já deu essa história. Sabe como é que é? Porque aí são 2 horas por semana, por mês são 8 horas, enfim. Esse mas lá no início do Ronca Ronca a gente varava o horário, né? Tá lembrado? É, mas dá pra fazer uma média, mais, né? Uma média de quantas horas já... O Ronca Ronca já está no ar na UFM. Ô, Nandão, você que está meio afastado das vinhetas do Ronquinha, pergunta ao Alcir como é que ele identifica a garotada, a novíssima geração, que você tanto gosta, cara. Enquanto o Demetrius aqui começou. Estamos ao vivo aguardando a sua participação pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. Alcir, você também é muito bem chegado, sabe disso, né? Dá um alô para nossa audiência aí, por favor. Valeu, Malval. É isso aí. É o corpo de baile completo do Ronca Ronca hoje, até 1 da madruga, meu amigo, tá bom? E tudo servindo de esquenta para a festa quinta-feira, depois de amanhã, no Teatro Rival. Desorientação total e absoluta, com a primeira e derradeira apresentação do grupo, os Ronca Tripas, Tony Platone, Dado Villa-Lobos, Laufer, Caio, Florencio, enfim. E montando um repertório muito especial, muito próximo ao coração de nossa audiência. Localizou aí, garotado? Eu sou a Mariana, sou Pedro Cultiva, e quando eu ouço Ronca Ronca, eu fico de cabeleira altíssima. Cabeleira altíssima! É de tirar o capitão. É de tirar o pica-pau do louco. Um abraço pra todo mundo. E olha só o que o Dante Vanderlei de Maceió fala pra gente. Malval, vou escutar o Ronca 300 até onde meus filhos deixarem. Por enquanto, os dois estão acordados e estamos ligadinhos no Ronquinha. Manda um abraço para eles. Murilo, 2 anos, e Catarina, 5 anos. A novíssima geração ronqueira. Murilo, Catarina, vocês são o símbolo máximo do que a gente vem fazendo há muito tempo. E o beijo será enviado por essa lenda do Ronca Ronca, o Nandão. Murilo, Catarina, Mumu, Catá. Beijo. E a situação é a seguinte, até uma... Muito melhor fazer o programa em pé. É, lógico. Até 1 da manhã, nós vamos iluminar essa edição histórica do programa com as participações de nossos ouvintes. O primeiro ouvinte que nós gravamos semana passada foi o Felipe Ornelas, outro símbolo do Ronca Ronca, e é com ele que a gente segue. Aqui é Felipe Ornelas, ouvinte assíduo do Ronca Ronca. Queria pedir qualquer coisa do Milton Banana, qualquer música no Ronca 300. Um beijão, Maurício. Parabéns pelo programa, que dure muitos anos. no rail. Para de brincar comigo. Stop fucking around. Ali no banheiro, cara, rapidão. Não, já saí de lá, velho. Eu tô aqui em Fortaleza. Essa foda que me envoltiu, Amaral. O analfonegabetismo somador psicopneumático. O analfonegabetismo somatopsicopneumático, que também significa que eu não sei de nada sobre a morte, que também significa tanto faz no sul como do norte. vista, que também significa Deus é quem decide a minha sorte. O analfomegadetismo, justamente. Somato, psico, pneu, neu, neumático. O analfomegadetismo. Somato, psico, psicopneumático. Que também significa que eu não sei de nada sobre a morte, justamente. Que também significa tanto faz no sul como no norte. Que também significa que Deus é quem decide a minha sorte. O analfomegabetismo. O analfomegabetismo, somatopsicopneumático, que também significa que eu não sei de nada sobre a morte, que também significa tanto faz no sul como no norte, que também significa Deus é quem decide a minha sorte. O analfomegabetismo. Somatopsicopneumático. O analfomegabetismo. Betismo. Pneumático, que também significa que eu não sei de nada sobre a morte, morte, que também significa tanto faz no sul como no norte, que também significa Deus é quem decide a minha sorte, que também significa Deus é quem decide a minha sorte. Ronca, ronca. Oi, pessoal ligado aqui no Ronca, ronca. Meu nome é Marcelo Liuca e graças a Deus sou rubro-negro. E tô aqui pra dizer que, ó, sou fã do programa e há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, grande abraço. Puxando a brasa pra esse problema de cores, né, cara? Né, Nandão? Nandão, você tá achando então que o programa tá andando muito rápido, né? Quantos já, minutos? A gente já quantos tá em minutos? 53, né? Olha, quase uma hora já. Falta 4 horas e 7 minutos. Para lançar depois do carnaval. Se você saiu de trás da moita nesse exato instante, essa é a edição histórica do Ronca Ronca, com 300 minutos, comemorando o programa de número 300 na Oi FM. Como eu falei semana passada, a curadoria e a co-curadoria de contagem, ambas as duas estão trabalhando para que a gente chegue ao número definitivo de programas desde 1982 na Rádio Fluminense até hoje. E por uma rápida olhada, a Trozoba já chegou a 1000, porque na Fluminense eu fazia segunda e sexta, manja? Tenho... Quanto tempo? Uma hora? Duas horetinhas. Duas horetinhas. Que ainda estou sozinho, apaixonado. Então eu acho que em algumas poucas semanas a gente vai chegar a um número quase que definitivo de edições do Ronca Ronca e de todas as suas versões. Na noite, no céu de uma cidade. Eu disse logo no início do programa que além dos muitos discos que eu trouxe, vim acompanhado por um esquema forte de lencinho de papel. Eu vou chorar para Meirelles hoje aqui. Olha só algumas das mensagens que abundam na Oi FM. O que é? Quer comer, cara? Qual é a parada? É, eu tô dizendo, Nandão. É... Um monte de lenda participando do programa. Dedé Fischer, mamãe do céu. Tô malhando, depois vou pegar o carro, jantar em casa, trabalhar e ir pra cama. Todo o tempo ouvindo a edição especial 300. Viva Ronca Ronca, Dedé de São Paulo. Um beijo pra você, Dedé. Agora, Nandão, você que tá curtindo fazer o programa em pé, você sempre sentou, sempre gostou de fazer o programa sentado, senta porque agora tu vai ficar muito emocionado, cara. Vamos lá, garotinho. Assunto da mensagem. A canção de amor. Vamos ao texto primeiro. Ouvindo o Ronquinha ao vivo, nas terras que já foram da Vitória, como diria o Tim Maia, que beleza, Leeds na área, Marcelo, Caipirinha, Tom e Crina, tá bom pra gente, não? As bochechas mais fofas de Leeds. Pô, mande uma saudação especial à nossa frente avançada no território britânico, Marcelo, Caipirinha e família, sintonizando Ronca Ronca nessa edição tão especial pra gente e pra todo mundo, porque as mensagens chegam de forma enlouquecida. Posso imaginar? Renan, o caminhoneiro, meu amigo, o Marcelão. Dutra. Marução, quero lhe falar que o Ronquinha tá indo além de Recife, estou em Teresina, Piauí, logado na Oi do Rio através da grande rede, vou descarregar daqui a pouco, descarregar é o caminhão dele, o Scania. Tomara que não atrapalhe minha audição. No e-mail anterior falei que estava reverberando os alto-falantes do caminhão, mas na verdade estou de headphone. E, compadre, acabei de me escutar aí. Tu gravou a ligação? Tem ele aí. Tem. Segura aí, Marcelão. Olha a pressão. Sempre cara, tem, né? Meu irmão. Marcelão Dutra. Aliás, um abraço enorme para essa figura espetacular que é o Marcelo Dutra e também para a família que sempre me hospeda lá no Reino Unido. A família Caipirinha. Não, já saí de lá, velho. Eu tô aqui em Fortaleza. É. Isso aí, moleque. É ele, Marcelão, cara. Eu vou fazer uma canção pra ela. Enfim, esse é o Ronca Ronca de número 300. E nós vamos seguir com os pedidos dos nossos ouvintes. Pedidos esses que foram gravados nos últimos dias. E deve aqui a gente dar uma explicação. Eu comentei logo no início, quando a gente começou essa mega operação muito violenta de marketing, que nós estávamos confinados ao horário do Nandão aqui para gravar a Trozoba, de 2 às 5 da tarde, e que as ligações seriam feitas nesse horário. E, por razões que são muitas, nós não encontramos diversos dos ouvintes. Procede, Nandão? É normal, né? O telefone toca, secretária eletrônica. E alguns, lógico, muitos estarão com a gente até 1 hora da manhã. Estamos ao vivo e aqui ficaremos até 1 hora da manhã. Vamos ao nosso queridíssimo Man. Aqui é Marco Antônio Monteiro, vulgo Man. Eu quero ouvir Too Bad com Faith. Saudações alvinegras. Too balloon was 12 feet tall. But let me please explain, 'cause we're not to blame, we just don't have the right accent. Aí está o Faces com Rod Stewart no auge de sua forma. Lembra muito Messi a forma que o Rod Stewart estava nesse disco mega espetacular pedido para o Man. Nós vamos alinhar com o Recife. Exatamente. Essa operação de áudio toda que a Oi FM está colocando a serviço da nossa audiência para o Ronca Ronca poder começar, como começou efetivamente, às 8 horas da noite. Então a gente dá um break aqui no Face e volta depois, tá, mano? Vamos pro intervalo, se não ficar nervosinho. Já voltamos. Vai. Aí, Joãozinho. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Oi, Maurício. Quem tá falando aqui é a Beth Lago. Quero ver você bombando aí nesse programa. Um beijo enorme e arrebenta. Bota muito som maneiro aí. Eu disse, faça o que quiser. Eu tô me lixando pra opinião pública. Voltando à fita. Você está ouvindo mesmo o Ronca Ronca. Inclusive contando com a participação de Nandão. Nandão, boa noite, tudo certo? Como vai, querido? Sua audiência, cabeleira altíssima. E a partir de agora, 9 horas. Oh, yeah. A cidade de Recife integra a nossa rede, já que lá não tem horário de verão, então uma hora a menos. Lá, portanto, 8 horas da noite. E agora Recife embarca também no Jumboteco até 1 da manhã com Ronca Ronca ao vivo, comemorando 300 programas aqui na UFM. essa é uma violentíssima ação em prol da boa música, colocar o Ronca Ronca às 8 horas da noite, ao vivo, até 1 hora da manhã. Uma ação muito importante mesmo, porque, Nandão, o Jumboteco subir às 20 horas significa que nós estamos em contato, nesse exato instante, com ouvintes que nunca tiveram condição de esbarrar com Ronca Ronca, por trocentos motivos. Trabalho, dorme cedo, filho, a mulher, o vizinho, sono mesmo, né? Então, uma quantidade gigante de pessoas que ouvem rádio não conseguem, às 10 horas, estarem sintonizadas em qualquer tipo de rádio. E hoje, começando o programa às 8 horas, com certeza absoluta, novas hordas de ouvintes chegarão e que de tudo farão para seguir no Jumboteco. Positivo. Então, muito bem-vindo. Como é bem-vinda nesse exato instante a nossa queridíssima Geraldine, com seu pedido para o Ronca 300. Oi, pessoal, aqui é a Dini, sou do Rio de Janeiro, sou ouvinte do programa há 7 anos e para mim é uma honra poder participar desse momento histórico do Ronca aqui na UFM. Bom, a música que eu escolhi foi I'm Set Free, do Velvet Underground, e eu quero mandar meus parabéns para você, Maurício, e para todos os ouvintes do Ronca que mantém a pipa sempre no ar. Um grande beijo para todos. I've been set free and I've been bound to the memories of yesterday's clouds. I've been set free and I've been bound, and now I'm set free. I'm set free. I'm set free to find a new world illusion. I've been blinded, but now I can see. What in the world has happened to me? The Prince of Stories who walks right by me, and now I'm set free. I'm set free. I'm set free to find a new illusion. Let me tell you, Eu não estou aqui para explicar. Hoje percebi que venho me apegando às coisas materiais que me dão prazer. O que é isso, meu amor? Será que eu vou morrer de dor? Que isso, meu amor? Será que eu vou virar bolô? Venho me apegando ao passado e em ter você ao meu lado. Não gosto do Alice Cooper. Onde é que está meu rock and roll? Whoa, onde é que está meu rock and roll? Onde é que está meu rock? Onde é que está meu rock and roll? Será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer de dor? Eu acho que eu vou voltar pra Cantareira. Pegando aos meus sonhos e a minha velha motocicleta. Não gosto do pessoal da NASA. Cadê meu disco voador? O que é isso, meu amor? Será que eu vou morrer de dor? O que é isso, meu amor? Será que eu vou virar voador? Passado em ter você ao meu lado. Não gosto do Alice Cooper. Onde é que está meu rock and roll? Yeah, yeah. Onde é que está meu rock and roll? Onde é que está meu rock? Onde é que está meu rock and roll? Eu acho que eu vou virar. FM. E aí, meu velho, fala você que eu tô cansado. Tu já passou dos 10 mil discos? Falei, rapaz, tu é garoto, sabe disso, né? Valeu. Vem de novo, Nandão, vem de novo, pelo amor de Deus, cara. Não tem como, hein? Que loucura, hein? É muita tecnologia, né, cara? Muito botão. Não tem nada com isso. Você tá pensando que eu sou louco, bicho. Olha, mensagens espetaculares, estonteantes. Estamos ao vivo até uma hora da manhã aguardando a sua participação nessa edição histórica de 300 minutos do Ronca Ronca, que começou às 8 horas da noite e vai até a 1 da madruga. A 1 da madruga de quarta-feira. E-mails realmente espetaculares. E grande parte dessas mensagens podem ser resumidas. A curtíssima mensagem enviada pela Anne. Não dá uma olhada o que ela diz. Ain, é o som que ela escreveu. Ain, como tinha me esquecido que gostava disso. Tá bom demais. Sentiu a profundidade da parada? Pode crer. Ain, como tinha me esquecido que gostava disso. Tá bom demais. Cara, ela é tudo, né? Ela resumiu a história do rádio em pouquíssimas palavras. Tá bom, não? Semana passada a gente comentou sobre as listas dos melhores discos de 2011 e eu pedi cautela porque London Calling foi lançado no dia 14 de dezembro de 1979. Terça-feira passada foi dia 13. Então, London Calling, teoricamente, ainda não teria sido lançado. O Negozinho já está deitando os cabelos com toda a propriedade dos melhores discos do ano. Então, segura a mariola aí, maluco. A gente andou. Mas, enfim, na relação dos melhores discos da Mojo, o principal disco foi Let England Shake, da PJ Harvey. Em terceiro ficou o disco espetacular do The Fleet Foxes. Em segundo, muita marra mesmo, de conseguir estar espremido entre PJ Harvey e o Fleet Foxes, a banda The Horrors. É o disco que nós vamos ouvir agora. No. só vai ficar legal depois que terminar o dinheiro. Porém, que não me falte nenhum enquanto não terminar, entendeu? Agora... A natureza morta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Vi a mandioca pra farinha, e o milho pra galinha, e o capim para vaquinha, e o feijão quem compra gosta. Oi, vi a mandioca pra farinha, e o milho pra galinha, e o capim para vaquinha, e o feijão quem compra gosta. Hilário, ai, ouvi eu que chuteira em minha horta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Para demonstrar minha alegria, fiz tremenda gritaria, barra e noite, virei dia e dei até festa na roça. Foi para demonstrar minha alegria, fiz tremenda gritaria, barra e noite, virei dia e dei até festa na roça. Hilário, ai, ouvi eu me chuteira em minha horta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Alô, alô, nação ronqueira, eu sou Rogério Skylab e tô querendo a música Harry Lee, do nosso grande Nick Cave, cantando junto com a PJ Harvey. Para todos, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Abraço. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow. La la la la la, la. Down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La la la la la, la la la la. A little bird looked down on. Against defense, just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan. La la la la la, la la la la la. A little bird let down on Henry Lee. Come take him by his lily white hands. Come take him by his feet. Peraí, não, don't care. PJ Harvey que tá cantando. Se fosse Eduardo Mota do Brasil, a gente daria para cortar tranquilamente, né? PJ Harvey não, né? Ah, espetacular, né, cara? Pedido monumental do Skylab, um dos pilares do Ronca Ronca, um dos pilares dessas 300 edições do programa da gente. A gente vai dar um quartete e vai para BH, é isso? Positivo. Então vamos lá, Nandão, pelo amor de Deus, cara. Muito obrigado. From your galera do Ronca Ronca, aqui é o Fred 04 do Mundo Livre SA e é uma honra para mim estar colaborando mais uma vez para esse que é um dos melhores programas de toda a frequência modulada e todas as frequências de todos os planetas de todo o universo. Ed Mota? Isso. Quem gostaria? Alô, aqui é Cassim, do Cassim Mais 2. Estamos aqui com Maurício Valadares no Ronca Ronca, curtindo. Alô, é Carlos Mu falando aqui. Para os ouvintes, olha, Maurício, eu gostaria de ouvir de Fela Kuti a música Palavra e a outra música é Water No Game. Por favor, me joga esses dois de Fela que adoro. Family everywhere, this is that Afrobeat heavyweight Sean Kuti, and I'm saying what's up, keep listening, man. Africa. Ronca, ronca. Oi FM. Não, não, tudo com plástico japonês, tudo na garroca. Fala, Maurição, o que a gente tá falando é o Sérgio do Vivia. E primeiramente queria te parabenizar pelo teu programa, pelo sucesso do teu programa. Você sabe melhor do que ninguém como eu fico feliz pelo teu sucesso. Você que é meu guru musical desde moleque. E é isso aí, cara. E o nome da música que eu vou... A música que eu vou escolher, né? É um clássico dos anos 70. Mas não é um The Who, não é um Rolling Stones, não é um Led Zeppelin. Mas não deixa de ser um clássico. E o nome da música é Tragédia no Fundo do Mar, os originais do samba. O nosso saudoso Mussum. Falou? Um abraço, então, o camarão se mandou, cê. Camarão, ó. Assassinar o camarão. Assim começou a tragédia no fundo do mar. O caranguejo levou preso o tubarão. Siri sequestrou a sardinha, tentando fazer confessar. O guaiamu que não se apavora, disse, eu que vou investigar. Vou dar um pau nas piranhas lá fora, vocês vão ver. Elas vão ter que entregar. Vou dar um pau nas piranhas lá fora, vocês vão ver. Elas vão ter que entregar. Logo ao saber da notícia, a tainha tratou de se mandar. Até o peixe-espada também foi se tocar. Malandro foi o peixe-galo, bateu asas e voou. Até hoje eu não sei como a briga terminou. Malandro foi o peixe-galo, bateu asas e voou. Até hoje eu não sei como a briga terminou. Assassinar, assassinar o camarão. Assim começou a tragédia no fundo do mar. O caranguejo levou preso o tubarão. Siri sequestrou a sardinha, tentando fazer confessar. O guaiamu que não se apavora, disse, eu que vou investigar. Vou dar um pau nas piranhas lá fora, vocês vão ver, elas vão ter que entregar. Vou dar um pau nas piranhas lá fora, vocês vão ver, elas vão ter que entregar. Logo ao saber da notícia, a tainha tratou de se mandar. Até o peixe-espada também foi se tocar. Malandro foi o peixe-galo, bateu asas e voou. Até hoje eu não sei como a briga terminou. Malandro foi o peixe-galo, bateu asas e voou. Até hoje eu não sei como a briga terminou. Assassinar o camarão. Oi FM. É garoto legal. Alô, alô, amigos do Ronca, Ronca. Aqui quem fala é Ed Mota, o homem da parte funda da piscina. Vamos ouvir agora com o nosso querido Maurício Valadares, Humble Pie, com I Don't Need No Doctor. É? É garoto legal. estupidez absoluta pedida por Eduardo Mota do Brasil. Humble Pie no Fillmore. Esse aí é o Peter Frampton ao fundo, hein? I Don't Need No Doctor. Clássico absoluto de Ashford & Simpson. Lembrando que o Ronca Ronca começou às 8 horas da noite. Nós vamos ao vivo até 1 da madruga, rasgando brasa de Recife a Porto Alegre. O Rumble Pie ao fundo, vamos informar que estamos ao vivo para as 5 pontas da galáxia em oifm.com.br e para o seu rádio em frequência modulada oifm BH 94.1, oifm Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, Recife 97.1. Estamos ao vivo até 1 da madruga. Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, oifm São Paulo 94.1. Estamos ao vivo. Deu problema, né? CD dá problema também, né? Tá meio sujo, né? É. Vamos voltar aqui a música. Imundo, que é isso, CD imundo. Steve Marriott, mais conhecido como Mariota. We go home on Monday. But I want to tell you, we're not out of gas this time. It's really been a gas. Wow. Nossa torcida participa de uma maneira muito linda. Carol, o Man, o Ângelo, vai no seu vídeo. Não sei o Tom. O Max, Luiz Cláudio, o Ed, Regina, o Jefferson, nosso queridíssimo ouvinte toda terça-feira. Gente pra caramba, mensagens espetaculares. Mr. White, Henrique, Evilson, Rodrigo, André Luiz, Cristiano, Leonardo, Abner, Ariane, caminhoneiro psicodélico, Marcelão Dutra, Renan, gente pra Meirelles, participe do programa até 1 hora da manhã. Estaremos aqui aguardando a sua comunicação pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. E ao longo desses 300 programas, quase 6 anos do Ronca Ronca na UFM, nós conseguimos apertar os laços com nossa audiência de uma maneira muito linda. E o mais interessante durante esse tempo todo, Nandão, foi conversar toda terça-feira, basicamente as terças-feiras, sobre música e todos os seus periféricos. Trocamos de figurinha loucamente ao longo de 300 semanas. E eu sempre pensei assim, porra, o que eu estou fazendo, o que a audiência está colocando no ar, esse bate-papo tão intenso, tão bacana, é uma chance que eu tenho de desenvolver com os meus amigos o mesmo papo. Através de tudo que eu recebi da nossa audiência, eu chegava para o Cassim, para o Ed Mota, para o Benegão, pessoal dos Paralamas, do Skank, e vomitava, no bom sentido da expressão, tudo aquilo que eu sempre captei ao longo desses 300 programas. E sempre pensei assim, porra, como seria bacana colocar no programa, ao vivo, rasgando brasa, esse papo. Tipo assim, o Cassim, o Ed Mota, juntos com a gente, ao vivo, no Ronca Ronca. E aí, Cassim, tudo certo? Tudo certíssimo, Maurício. E aí, Eduardo? Tudo tranquilo, velho. A partir de agora, nós temos Kamal Cassim e Eduardo Mota do Brasil, ao vivo nessa histórica edição de 300 programas. Já passou dos 10 mil discos? É. Falei, rapaz, tu é garoto, sabe disso, né? É. E parece que nenhum dos dois tem horário, né? Vamos até 1 da madruga, é isso? É, vamos embora. Vai? Vamos. Firme? Na curtição, claro. Trouxe os discos? Tá tudo aqui. Então é isso, acorde a rapaziada e comunique que Ed Mota e Kamal Cassim estão ao vivo com a gente, marcando esse programa de número 300 na UFM. Diga lá, Nandão. Vamos ao nosso ouvinte? Então vai. Salve, Malval. Aqui é Leonardo, do Front Capixaba. A música pedida é Tom Waits, Satisfied. Um Feliz Natal para toda a nação ronqueira. Abraço. When I'm gone. When I'm gone. Roll out for the bread out like dice. In my skull be a home for the mice. Let me peace like the bones on the beach. I'll be a hard like a pit from a peach. Now the ground has a branch. Now the hound has a ranch. The old dress is just junk. The etchings on blocks. The old sensor won't talk. I'm a blimp that's straining. Cut of ties, I'm a moth in training. Flutterby. When I'm gone. When I'm gone. I said I will have satisfaction. I will be satisfied. I said I will be satisfied. When I'm believing. When I'm shaking, satisfaction. When I'm praying, satisfaction. When I'm staying, satisfaction. When I'm carousing, when I'm a thousand, I said that I will have satisfaction. I will be satisfied before I. Satisfaction. I will be satisfied. I will have satisfaction. I will be satisfied. Now, Mr. Jagger and Mr. Richards, I will scratch where I've been itching. Now, Mr. Jagger and Mr. Richards, I will scratch where I've been itching. Before I'm gone. Before I'm gone. Before I'm gone. Before I'm gone. Let the bullet go back into the barrel before I'm gone. Before I'm gone. I said I will have satisfaction. Wow. Let the bullet go back into the barrel. Let the bullet go back into the barrel. Take a left. Off the straight and the narrow. Let the bullet go back into the barrel. Meu filho Osmar Santos Enrola, transmite em cima da bola, meu filho. Não dão quantos minutos para o intervalo e a gente cair no horário tradicional do Ronca Ronca. Um horário de verão, né? É 2 minutos. Dois? É, vamos nessa. Né? Dá uma arrumada, faz um negocinho e chama o intervalo. Eduardo, manda um beijo pra minha irmã que fez aniversário ontem e ficou fissurada com o Humble Pie que você pediu. Ah, Leandro, grande Liana. Beijo. Pô, Liana, beijo pra você. Você é gente fina demais. É, se agora você é irmã de Valada, entendeu? Que, gente, Valada, né? Eu quero um grande beijo. Que você seja sempre muito feliz and happy. Cut ties, I'm off in training. Flutterby. When I'm gone. Lembrando que essa é a edição de número 300 do Ronca Ronca na UFM. Vamos ao vivo até uma da madruga. E a partir do horário tradicional do Ronca Ronca, teremos e já temos as presenças de Eduardo Mota do Brasil e Kamal Kassim. Participe do programa. É com você que a pipa sobe, meu amigo. Através do endereço roncaronca@oifm.com.br. Aperta aí, Nandão, por favor. Oi FM. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca do Maurício Valadares. Yo, yo, yo, yo, yo. This is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronca Ronca at Oi FM. Dubbing you crazy. Dubbing you crazy. Muita estupidez esse novo disco do Tom Waits, Bad As Me, que eu não sei se será lançado no Brasa, como é muito triste também a gente constatar que o melhor disco para a maioria absoluta das revistas e publicações e jornais, se não esteve em primeiro, esteve até o quinto lugar, o disco Let England Shake, da PJ Harvey, não foi e certamente não será lançado no Brasil. Talvez pela primeira vez desde Cabral aqui esteve, um disco tão importante, no sentido popular da coisa, né? Não é editado no Brasil. A menos que tenha sido e a gente não saiba, né? Que é possível. Né? Kamal, apresenta também o Perna, uma lenda que já esteve aqui com a gente, um dos maiores conhecedores e colecionadores de música no planeta. Pô, tá aqui o Perna. Hoje viemos de galera, né? E vamos ficar assim e até a gente uma hora veio da manhã, ouvindo, né? PJ Harvey. É mesmo? É. Hoje eu presenteei o Cassim com os discos da PJ Harvey. Presenteou? Acabei de isso aí, ó. Fez bem, Perna. Fez bem. Lembrando então a quem está chegando nesse exato instante, né, Nandão? O horário tradicional do programa, que nós estamos no ar desde as 8 horas. Há 2 horas e o tempo, como o Nandão disse aqui, passou muito rápido. O que, que é, cara? Que é o que, cara? Qual é o lance? All aboard! Tem o Pederneiras aí, cara. Nossa audiência morre de saudade dele, cara. Estas, mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai... Voltamos em seguida com o esporte. Cold, cold eyes upon me, they stare. People all around me, and they're all in fear. They don't seem to want me, but they won't admit I must be some kind of creature of their heaven fear. I'm a part of house, I'm afraid to come outside. Although I'm filled with love, I'm afraid they'll hurt my pride. So I play the part I feel they want me. And I pull the shade so I won't see them seeing me. Having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. Having hard times in this crazy town. Like me another familiar face of creed and a race, a brother. But to my surprise, I find a man corrupt. Although he'd be my brother, he wants to hold me up. Having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. Having hard times. This crazy town, having knocking on motel floors, knocking on my brother's door, eating Spam and Oreos, drinking Thunderbird, baby. In this crazy town, I'm having a hard time. There's no love to be found. I'm having a hard time. In this crazy town, I'm having a hard time. There's no love to be found. I'm sick and tired of having so many hard, hard times, baby. And from my body. Oi, FM. E aí, rapaz, e aí, como é que tá aí? O negócio aí, rapaz, e aí, maluca, é? Tamo aí, aí, tamo aí, de matar e tapa de errar o suco, é? Nandão, como é que o Alcir identifica a vinheta do nosso amigo lá encapetado, manjo? Nosso amigo encapetado. É, o cara lá do culto. Você gosta pra caramba também. Toda terça-feira você manda um pombo sem asa dizendo... Cadê ele? Ele foi aqui embaixo, não? Não tô me lembrando. Sentiu o estalinho, Eduardo? Dá um charme, né? Coisa nervosa, né? Mas enfim, essas 5 horas do programa, 300 minutos, a gente vai procurar, até 1 hora da manhã, trazer alguns dos principais detalhes do Ronca Ronca ao longo desses quase 6 anos na UFM. Tipo, os pedidos dos ouvintes, vários deles estão sendo respondidos hoje. A participação da nossa torcida fazendo o programa, mesmo com várias dessas intervenções que a gente tem mostrado. E outro aspecto fundamental que é quando a gente traz os nossos amigos aqui para eles tornarem o programa completamente diferente do que normalmente ele é, o que é ótimo. Aí a gente não cai naquele lugar como, ah, lá vem o Maurício com aquela mesma xaropada, aquela música. Então, estão hoje aqui Perna, olha que ataque, hein? Perna, Kamal e Eduardo. Que espetáculo, hein, cara? Eduardo Mota do Brasil e Kamal Kassim, inteiramente disponíveis à nossa audiência. Para perguntas, Kamal, já tem várias aqui para você sobre o seu disco, considerado por grande parte da nossa audiência como o melhor de 2011. Pô, que beleza. E que foi mostrado aqui em sua totalidade, um disco que é uma unanimidade mesmo para a nossa audiência. Você ganhou quando acabou de sair, né? Exato, pô, você passou lá em casa, foi mostrado, foi fotografado com óculos, enfim... Muita marra para nossa frontal, audiência. Né? Muita marra para nossa audiência. Eduardo, vamos começar então com as suas pepitas. O mais barato no eBay está quanto disso que você vai mostrar hoje? Não, é só mais tarde. A gente não pode começar com os mais baratos. Tem que já começar nervoso. É tipo assim, é tipo Purple Star, tipo Four Digits Vinyl. Entendeu? Assim, é. Seguinte, um disco, cara, que eu jurava que você tinha esse disco. Não tem, cara, eu não tenho nada. Garoto, né? Essas coisas que eu falo, né, assim, é isso que eu digo, né? É a parte funda da piscina, O fundão, né? É o fundão. Então, assim, a banda Gas, que é a banda de imigrantes caribenhos morando na Inglaterra no final dos anos 60, e que o vocalista, o vocalista você conhece bem e gosta bem, que é Mr. Robert Tank, Bob Tank. É mesmo? É a banda do Bob Tank, só fizeram 2 discos, o primeiro... Ele canta aqui nessa faixa? Ele canta nessa faixa aí, nas 2 faixas. Canto, né? É uma banda meio jazz rock, meio com influências caribenhas, tem um... uma mistura bem interessante, o Guess. E o segundo disco é uma versão para uma versão rock do Otelo, Cat My Soul, né, com a coisa da Broadway e tal. E ele canta pra caramba, ele já tava cantando absurdos, né? O Bob Tent, citado aqui pelo Eduardo, foi cantor do Jeff Beck, cantou com Streetwalkers, tocou isso, guitarra com um monte de gente. Van Morrison. Com Van Morrison, enfim, um cidadão que circulou em várias frentes. E, né, eu tive o prazer de conhecer o Bob Tent lá em Londres, quando eu fui produzir o Jazinho. A gente foi num bar lá, esqueci o nome do bar, onde todos os caras se encontram, que o Max Middleton levou. E o Bob Tent, ele vem ao Brasil com frequência a Fortaleza. É, porque ele tem... A mulher dele é cearense. A mulher do Bob Tent. Loucura, hein, cara? Que situação, hein, cara? Bob? É. Não, é tipo... Bob, a gente tá... Depois eu vou fazer algumas imitações aqui. Vamos ouvir, então, o Bob Tent logo no iníciozinho. É. On my street, there's a house that is marked up for sale. With its windows all barred, FM. Alô, aqui é o Nelson de Florianópolis. Tô pedindo a música do Westwood, Chasing for the Breeze. Um abração pro Maurício Valadares e pra toda a turma aí do Ronca Ronca. E só mais um detalhe, essa música foi a primeira música que eu gravei no programa do Maurício, em 1900 e lá vai fumaça. E até hoje eu tenho a fita cassete dessa música. Oi, FM. sertão brasileiro estende-se por milhares e milhares de quilômetros quadrados, onde vive uma gente rude, trabalhadora, honesta e corajosa. Mas, de tempos em tempos, aqui e acolá, surgem homens perigosos, sem escrúpulos, que se entregam ao crime e à tirania. Volta então a imperar com toda a violência a lei do mais forte. E é então que surge, galopando seu corcel, aquele que traz a esperança para os pobres, a salvação para os fracos e oprimidos. Jerônimo, o herói do sertão. Ronca ao vivo até uma hora da manhã, recebendo as presenças de Eduardo Mota do Brasil, desfilando uma ínfima parte de sua discoteca. Curtiu o Gas? Pô, um espetáculo, cara. Bob Tent... Demais, né? Demais, demais. E Kamal Cassim, que durante esse longo período do Ronca Ronca na UFM, felizmente esteve com a gente em vários momentos, como o Eduardo Mota também. Vocês dois e o Benegão são os líderes. Pô, o Benegão podia estar aqui. Grande exatamente, ele já participou várias vezes. Bernadão, gente, você tem até uma hora da manhã para chegar aqui, cara. Faltou ele mesmo. Vou te dar um liguete aí, cara. Já veio aqui também no dia do João Donato. Vou te dar um liguete aí, Bernadão, para você chegar aqui, cara. Tem tempo, né? Pô, a gente encontrou com o Burt Bacra junto, eu e Benegão. Tem que mandar uma foto para ele, junto. Vocês três? Nós três. Cara, que elenco, hein? É. Espetáculo. Mas enfim, Kamal, seu disco será apresentado amanhã no Rio de Janeiro. Você poderia... Na íntegra. Convocar a sua... torcida e a nossa audiência. Vamos lá, quem estiver pelo Rio, Estúdio RJ amanhã. Tá marcado para começar às 10 horas, eu queria realmente começar às 10. Tô fazendo campanha para os shows começarem na hora. E tem começado? Nem sempre eu consigo, às vezes pela casa, mas eu tô tentando botar pressão de toda vez que toca ser na hora que marcou, assim, para marcar esse negócio, ter a coisa civilizada, assim, poder comer depois de tocar... sair com os amigos e tal. Então amanhã vai ser mais um dia desse esforço aí de tentar tocar as 10 em ponto. Qual a banda que estará com você no Estúdio RJ? Mesma banda do disco, que é o Stefano San Juan na bateria, Donatinho no teclado e o Alberto Continentino, que já foi baixista do Ed por um tempão. Já esteve aqui várias vezes também, Continentino. Já veio amaciado, né? Espetacular. Esse veio de... Olha céu. Só, uma das nossas intenções aqui no programa também, já que falamos do Donatinho e o Donatão já entrou aqui na vinheta espetacular dele, uma das intenções é mostrar algumas dessas gravações que nós fizemos aqui. O Kamal participou e o Ed Mota também. Vamos matar a saudade da passagem por aqui do João Donato na gravação que está no primeiro CD do Ronca Ronca, lançado em 1900 e preto e branco. Ajaído! estragou uma palavra de amor, um paladar. Memoriou, deve ser alguma coisa de lá. O sol, a lua, o céu de Oxalá. Tira o som sensacional dos tais. Ronca, ronca. Anger. Olha aí, Kamal. Olha você no Ronca, ronca, no CD. Espetacular essa sessão, hein? Aí. Lembra? Tá sem fone? Bota o fone. Não aí, tô ouvindo, peraí. Ah, agora lembro. Esse é o primeiro CD do Ronca, ronca. Que tem o tema do Ronca Ronca, o binário com Amor Líquido. João Donato que morreu, que nós acabamos de ouvir. Cassinho As Dois, tranquilo. Levo a vida tranquilo. Sunny Pitbull com Faroeste, gravado no Estrela da Lapa, no finado Estrela da Lapa. João Brasil com Palmolão Blues. Manja? O quê? A versão do Palmolão Blues? Palmolão Blues? Não. Fino Coletivo na Maior Alegria. Canastra com Dallas e Rogério Skylab com Dá um Beijo na Boca Dele, tá bom? Não, não tenho medo da morte. Ó, Kamal. Não tenho medo da morte. Mas amanhã esse seu show não volta no seu repertório, não, né? É coisa atual, do disco novo. Eu toco o disco todo novo na reta e na ordem, do início ao fim. Aí depois tem as músicas antigas. Por falar em música nova. O disco da Gal Costa foi você que produziu? Não, produzi não. Eu ajudei na programação. O disco já foi lançado? Já, já saiu. Tem ele aí? Trouxe ele aqui até. Que espetáculo, hein? Que passe por minha inveja, discórdia e a ignorância. Vocês nunca pensaram, rapaz, que foto é essa da contracapa, hein? Ilha de White. É na Ilha de White? É. Rapaz, eu cozinhei um dia desse com o Arnaldo Brandão, que ele falou que realmente vai sair um material. Vai. Eu contei pra ele do material. Tem um material que. Eu tô ajudando na supervisão do documentário sobre a Tropicália. Tem uma parte. Sim, que é isso aí. Das filmagens deles na Ed Wright, tá lá o Arnaldo novinho, tocando djembe. E no tempo que a Gal tocava com a Bolha, né? Não, tá todo mundo lá. Dá pra ver bem a galera, assim. Tem uma galera de uns 10 caras com uma roupa coletiva. Olha só, por falar em produção, vocês dois nunca pensaram em produzir alguma coisa together? Eu e Ed? Ah. Já pensou, cara? Já? A gente ia ficar louco, né, cara? Bom, ia ficar horas gravando, né? Não ia terminar nunca, né? Ia terminar nunca, cara. Kamal, vamos ouvir esse disco da Gal Costa, cara. Qual a música que você recomenda? Pô, tem várias já boas. Já tá na agulha aqui, hein? Qual é a música? Põe, sei lá, o Recanto Escuro, põe Tudo é logo Dói. A primeira onda? Tudo Dói é boa. Qual? Tudo Dói. Esse disco que tem uma série de programações, né? Um lance de textura. Ele é tudo programado. Que... Essa música Tudo Dói, é bateria eletrônica, é sintetizador e programação, Kamal Kassin, que está com a gente aqui coincidentemente. Rhodes, Alberto Continentino. E violão, Caetano Veloso. Tudo doido, né, cara? Donatinho, que já foi citado aqui também, está numa outra música. Pedro Sá, que lenda, hein? Que acabou de ser papai, né? Acabou de ser papai. Espetacular. Zeca Veloso. Eduardo Manso, guitarra. Acabamos de falar do Binário. Rafinha, baterista do Tono, também do Binário. Já passaram por aqui. É o Binário inteiro. Bruno de Lulo. Estevão Cazé. E o Léo Monteiro. Que espetáculo isso aqui, hein, rapaz? Banda Rabotnik. Vamos ouvir então a música Tudo Dói. Pode ser? Pode. Viver é um desastre que sucede a alguns. Nada temos sobre os não nenhums que nunca viriam. As cascas das árvores crescem no escuro. As cascatas a 24 fotogramas por segundo. Os vocábulos iridescem, os hipotálamos minguam. Tudo é singular. Dói. Tudo dói. Tudo dói. Tudo dói. Viver é um desastre que sucede. Temos sobre os não nenhums que nunca viriam. As cascas das árvores crescem no escuro. As cascatas a 24 fotogramas por segundo. Os vocábulos iridescem, os hipotálamos minguam. Tudo é singular. Dói. Tudo dói. As cascas das árvores crescem no escuro. As cascatas a 24 fotogramas por segundo. Os vocábulos iridescem, os pantalos minguam. Tudo é singular.